no 7, vento 1,00 graus, 1,09 já está iniciando. Sede, é, exato. Carro meu, desça para 500 pés, que é legal no 0,04. Estabilizado. No localizador, visual com o campo 8001. Então, 8001, chame torre 118 décima meia. 18,6, obrigado, até daqui a pouco. Força aérea 1361 para o curso localizador, curva esquerda, proa 130. Autorizado final do procedimento ILS, é que sua resposta habilitar no localizador. 1361, esquerda, 130. Desça para 2000 pés, que é negar no 0,04. 1361, desça para 2000, ou no 0,04. Então, 3216, desça para 3000 pés, que é negar no 0,04. Para 3000, 1014. Black Box, fora do solo. Fox, Ecolândia 2-1, controle 1-9-8. Gente, 19-8, chamada agora. Obrigado, até a volta. Linha direta, mantenha 1500 pés, que é negar no 0-4. Ingresse no corredor Vera Cruz, reporte Paris, ingressando no corredor Interlagos. Repontaremos, senhor. Padrão de Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu, Serra, Mike Fox. Papai Romeu, Serra, Mike Fox, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 080, saída Coral. Gente, 080, cumprindo a pessoa da Coral, Serra, Mike Fox. 1015, no ponto de espera, torre 18,6, bom voo. 2007, alfa, ponto de espera 1986, 4033, 1015, ajustado. Boa tarde. O motor está em 119,8, comandante. Meia vetoração para o curso localizador, curva direita, proa 060. 060. Mantendo agora 060, pode manter essa proa, que é a proa de TAP? Tá 306, mantém a proa. Proa de TAP, Voiduna. Ok, muito obrigado, senhora. Controle o TRIP 5220, executando um pequeno desvio pela esquerda de 2 milhas. Ele desvia, TRIP 5220. Força aérea 1361 estabilizado. Força aérea 1361 para a FLS. Chame torre 1-18-6, ou Força aérea 1361. 361, 1-18-6. Também verá de calma, pode visual com o local de pouso. 7,6, informação, quilo, descendo para o nível 150. O Força aérea 1361 confirmando, continua a aproximação, informarei pista livre. Via chegada Mari, desça até nível de voo 050. 050 na chegada Mari, azul 4076. Controle, bono 041 na ponta. Bono 041 na sua identificação, via chegada bom, desça até nível de voo 090. Via até o 90, bono 041. Força aérea no 443, atinge e mantém 5 mil pés. Força aérea no 443, mantém 5 mil pés, aguarde. O TAN 3216 pode descer para 2000, Sara. TAN 3216 desce para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS, é que sua resposta é avisada no localizador. Portará. TAN 3216, informe a velocidade. 16? 3216, informe a velocidade. Sim, reduzindo agora, cruza 210 para início de redução. Confirme, TAN 3216. Afirmativo, 210, reduzindo para aproximação. TRIP 5220, informe a velocidade. 240 indicada, curvando à esquerda, TRIP 5220. TRIP 5220, reduza para 190 nós, desça para 3000 pés, que é negar no 095. 3000, reduzindo para 190, 1014, 5220. Forçaram 398, a gente mantém 080. 35, mantém o ponto de espera, após a aeronave final, autorizado ali, mantém. Tiro no zero. Gente, após a aeronave na final, ali mantém 90, 033. Fuxero no 361, vento 100 graus, 119, checa trem, autorizado pouso, pista no 0. Fuxero 361, trem baixado travado, autorizado pouso. Checa. Salve. A 6 escuta pra cópia, é só a saída, então eu copiei. Tá, mandando nível de 120, vou ir na proa de bons para chegar da bons. Na proa de bons para chegar na bons. Tá mandando pra que é o 1341. Força aérea 1341, na sua identificação. 1341, identificou. Força aérea 1341, mantendo nível de voo 100, vou ir na proa de Bonf para a chegada Bonf, reporte para descida. Força aérea 1341, proa de Bonf para a chegada Bonf. Voo 1041, desça até nível de voo 060. Desce para 060, 041. 360, poderia adiantar a saída prevista? Da El. Saída da El, grato. Antes da Juliette, então, 8001. Portão 11. Portão 11, então, 8001, obrigado. TIP 5220, reduza para 1970 nós. 1970 nós, 5220. TIP 5220, informa o tráfego, 12 horas e 7 milhas, passando 2 mil pés, é um airbus da TAM. Ciente, 5220. Estabilizando no localizador, tá 32 horas amanhã, senhora. Tem um campo. Tanto, 32 no meio, chame TOI, 1 na noite, 10 na meia. 18.6, muito obrigado pela atenção. Força aérea 1443, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 250, limite ao QD Mike 130 de cima. À esquerda, o pátio militar e frequência. Força aérea 1443, na escuta. Vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 250, limite ao QD Mike 130 de cima. Direita 250, limite ao QD Mike. 2 milhas do marcador externo. Botão 36, botão 32, 16, continua a aproximação e formaria pista livre. Negativo, senhor. O azul 4033, vento 110 graus, 119, autorizado a decolar, pistão 0. Autorizado a decolagem, 110, azul 4033. Autorizado 320, ponto seguro, saída da Eolida, Fonseca, ponto seguro. 5541, não chame pronto, portão 03, 1777. Via 3014. Abatango, Vitor Índia Juliette, após na rotatória visual com campo. Na rotatória visual com campo, Índia Juliette. Estabilizou no localizador TRIP 5220. TRIP 5220, compete aproximação, chame torre 1 na noite, direito 6. 118 meia, grato, bom trabalho. azul 4076, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. 2000 autorizado, ILS X-Way, reportará localizador. Pode falar para a Edidona? Aí já evitava uma formaçãozinha que tem a nossa frente aqui, a 25000. Azul 4076, autorizada para o Edidona, reporte estabilizado no localizador. Informe a velocidade, azul 4076. Direto, Duna, reportará no localizador, está mantendo por enquanto 150. Sente, azul 4076. 9 decimal 8, 5, 0, 1, 6. 8. 98, 40, 33, 30. Trip 5267 está autorizado, nível de voo 380 para confins. Via pelo 1 no meio, decola da 1 no 0 no perfil da saída da El, da El Leda, Bridge, controle 198, aciona 50 no meio. Correto, chama pronto. Chama pronto, 5267. 1, 2, 3, 0, 9. Quer que diminua ou acelere um pouco mais? Tráfico com o presente, mantém 2509, gol 1041. 2509, 100, 041. Azul 4033, transfere. Azul 4033, confirme? 4033. Azul 4033, contato radar na decolagem, suba a tarifa de voo 160, saída da EL. 160, contato rádio, sobe até o 60 na Dael 433. Índia 9 Alfa, mantenha-se em condições visuais, corredor Veracruz, QNH no 014, reporte Paribe ingressando no corredor Interlagos. Gol 1041. Desça para 3.000 pés, que é negar no 014. 3.000 com no 014. É o Campo Avesto, Índia Júlia. Vitor Índia Juliette, semi-torre, 1 na noite, 2.6. 8.6, grato. Objeto 672, uniforme, velocidade. 2.309. Índia Juliette, boa tarde, dá presente, autorizado, curta final, pedido no 7, reporta na curta. Reportaremos na curta da 1 7, Índia Júlia. Solo 32, direita solo, 1209. Direita 209, então 32, 109, obrigado. Desça para 4.000 pés, que é negar no 014. Para 4.000, 014, o Sano 4 está preso. Salvador, Salvador, Aracaju e Maceió, com 11 a bordo para autorização. Primeiro, acho que o Romeu, prossiga. Eu vou te chamar da vai entrar no ar, certo? Reporte no Parque Pitaçu. Salvador, Ana, 351, no ideal de descida. Alfa, antes da Juliette, reporta 3, 2 e 1, 10. Esse é o número 2 na aproximação. Reduzindo agora para 170 mais, 041. Objeto 6721, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite é o QDMIC 130 de Simbra. Esquerda 360, limite 130 de Simbra, confirma. Foi séria 1341, ponte ideal de descida. Objeto 6721, desconsidera de informação, mantenha-se na STAP. Tá voltando então, comprou a STAP. Pode descer para quanto? Pode ser 6 mil reais. Desça para 4 mil pés, objeto 6721. Para 4 mil, voando em TAP. Está beijando. Azul 4076 estabilizado. Estabilizado na ILS 4076. Chame Torre, 1 na noite, décima meia. Meia, bom dia. 1041, desça para 2 mil pés. Autorizado, final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, 041. Salvador, Força Aérea, 1351 no ideal de descida. Objeto 6721, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa 040, limite ao localizador. 040, limite ao lote, desce para quanto, essa adesão? Desça para 3 mil pés, objeto 6721. 3 mil, ajustado, 615. descida. Fuserão 351, desça até nível de voo 090. Descendo até o nível 010. 90 Rocha Romeu, Itapuã para transferência. Saída consigo início para o ano 351. Força aérea no 443, curva esquerda para o 160, limite ao localizador. 443, esquerda 60, limite ao localizador. Novembro Rocha Romeu, Itapuã para transferência. Novembro Rocha Romeu, chame torre 18.6. 18.6. Salvador, Força aérea 1341, ponto ideal de descida. Força aérea 1351, desça até nível de voo 090. 351-090. Força aérea 1398, desça até nível de voo 050. Ok, na guarda. 398, desça até nível de voo 050. 398-050. Objeto 6721 para o localizador, curva direita, proa 065, desça para 2000 pés, autorizado, final procedimento ILS-X8. 065 para 2000, Controle Salvador, boa tarde, passarela 2230, informação Lima. Confirme para o controle Salvador. Passarela 2230. Controle Salvador, ou 754. Você é... Confirme para o controle Salvador. Passarela 2354, atingindo 150. Tá bom, então, visual com azul. Vitorino de Juliette, Solos 4, Cordinal 36, Lead Back Track, Tax 44. 74. Força aérea 1398, curva direita, proa 240, limite é o QD Mike 130 de Simbra. 398, direita 240, limite QD Mike 130. Força. Gol no 754, essa identificação via chegada à Mari, desça até nível de voo 050. Foi pro gol no 754? Afirmativo, 050 na Mari. 050 Mari. Azul 4036, chame Recife, 1228, décima 8. Recife, 128, décima 8, 4033. 1024, estabilizado, eu estou. Webjet 6721, chame torre, 118, décima 6. 186, vai ser 2 anos. Chamador Fonseca, 4 dias. Passando essa frequência, devido ao controle, não está respondendo, congestionado. Passando agora externo, baixar o trabalho. O ano 941, no centro, continua a aproximação, informarei que está livre. Guardando, 0-4-1. Estou, 721, está estabilizado no localizador, visual. 721, no número 2, informarei que está livre. Sim, 721. Está livrando, 7-6 da 1. 4-0-7-6, solo 3-8, solo 1-2-1, décimo 9. Bom dia, 2-1-9. Gol 1041, vento 100 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Nível de voo 060. Nível descendo ao nível 060. Estou passando 425. Primeiro voo Salvador, Salvador, Aracaju. Via Maceió, Golf 677, pista 90, esquerda, Pucaracaju, 198-0271, Olympus. Santa Rosa, Romeu. Força aérea 1341, desça até nível de voo 090. Autorizada ativa, nível de voo 090. Estou observando a aeronave nacional da 190. Roberto Rocha, 050. Força aérea no 398, desça para 2000 pés, que é legal no 094. 398 para 2000 no 094. Força aérea no 351, desça para 4000 pés, que é legal no 094. Força aérea descendo para 4000 pés, que é legal no 094. Força aérea no 341, desça até nível de voo 050. No 341-050. Foi sendo 341, descendo para 050. Bono 754, reduza para 190 nós, é o número 4 na aproximação. Reduzindo, 190, 1754. Controle, Serra Mais Pampa. Força Aérea 1398 para o curso localizador, curva esquerda, proa 145, desça para 2000 pés, autorizado sinal de atendimento ILSXV, pode avisar do localizador. 398, proa 145, após estabilizar, autorizado. Passaredo 2230, desça para 4000 pés, QNH 1094. 4000, 1014, 2230. Sete direita, ponto espera, 18.6, 1014, vou vendo. Direita, ponto espera, 18.6, trato, boa tarde. Mandou, boa tarde, web 6741, ponto espera da 10, pronto para decolagem. Boa tarde, mantém ponto espera, 6741. Ou 1041, solos 41, direita, solo 121, na sinal 9. 219, direita, 041. O 1754, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite ao localizador. 010 à esquerda, limitado pelo LOC 1754. Passaredo 2230, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporta localizador 2230. Controle, Serra Mais Pampa. Azul 4036, na escuta do controle de Salvador. Serra Mike Fox, prossiga. Na exceção de desvio, cara, de 15 graus à direita, para desviar a formação. Teve desvio, Papa Romeu, Serra Mike Fox, Tot. Mike Fox. Força aérea no 425, desça até nível de voo 060. 425, descendo 060. Força aérea 1351, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 240, limite ao QD Mike 130 de cima. Era curva direita 240, limite QD Mike. QD Mike 130 de cima, força aérea 1351. QD Mike 130. Era no 443, fui, aliás. Fussário no 443, continua a aproximação, informarei pista livre. 443, aguardando pista livre. 721, solo 42, direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, 721. 54. Força aérea 1398, estabilizado no localizador. 1398, estabilizado no localizador. Força aérea 1398, chame torre 1 decimal meia. Torre 1 decimal meia, 392. 721, escuta. 721, boa, reporte antes da Juliette. Zero tráfego com preset, 12 horas e 7 milhas, mantendo 2000 pés, é um tucano da Força Aérea. Show, tá reduzindo, 2830. Número 1, o Tucano tá passando externo agora. Formarei pista ali. 3987. Ponto espera, Gol 977. O Gol 977 vai manter o ponto de espera. 1-0, aguardando. Mantendo. Vê direita, proa 060. 060, 1754. Olimpo 03, condições de cruzamento imediato da pista. Afirmativo, confirma, segue o Webjet. Autorizado, cruzar 1028, Olimpo 03, seguindo o Webjet. Ciente, livre cruzamento, traz o Webjet, Olimpo 03. Webjet 6741, decolou 44, controle 1 no 9.8. 1198, amigo, boa tarde. Paredo 2230, curva direita, proa 1 no 80. Direito 802230. Salvador, boa tarde, voo 941. Passaria 2230, seu limite é o QDMIC 050 de cima. 050 Simbra 2230. Controle Salvador Web 6741, cruza 2000. 240, limite é o QDMIC 130 de Simbra. CL1341, direita para 240, confirma que der mic de Simbra. 130 de Simbra, Força Aérea 1341. 130 de Simbra. Controle Gol 941, boa tarde. Gol 941, essa identificação, via chegada a Mari, desça até nível de voo 050. Via chegada até o 050 na Mari, Gol 941. Controle Salvador 6741 da UEF. Cabeceira 10-0-0-7-7-7. Hoje no Gol 1-7-7-7. Esse é o propósito do armado da Custa, senão ali mantém o Gol 1-7-7-7. 6-7-4-1. Sequenciamento de, a princípio, no mínimo 3 aeronaves, 3 a mais de 3 aeronaves para a pista no zero. Mantenha a espera na rotatória, aguardando instruções. Localizador 2230. Salvador no 351 atingiu o limite aqui da 240. Confirme para o controle Salvador. No 351 atingiu o limite pago. Força aérea no 351, vetoração, curva direita, proa 230. Seu limite é o QDMIC 080 de cima. Direita 230, limite é o 180. 080 de Simbra. 080 de Simbra, ok. Passaredo, desça para 2000 pés. 2000, 2230. Web6741, poderia rodar ela? Autorizado, Web6741. 7, livrando à esquerda, agilizando no corte, livre frequência, mantendo a frequência até o corte. Funcionando 443. O 754, informa que segue tráfego, 11 horas e 7 milhas, rumo nordeste, passando 3 mil pés para 2 mil pés, é com o 145 da passarida. 754. O 754, desça para 3 mil pés. 3 mil. 2 mil, autorizado a colapso, estamos aí. Autorizado a colapso, com o 974. Força aérea 1351, para o curso localizador, curva esquerda, proa 130. Força aérea 1351, curva à esquerda, proa 120. Esquerda, proa 120. Essa proa para o localizador, aguarde autorização para descida. Com 351, aguardando autorização para descida. Com 994, uniforme velocidade. 250. Gente. Controle Força aérea 1425. Prossiga, Força aérea 1425. 425 atinge 100, mantendo a proa 260. Desça até nível de voo 060, Força aérea 1425. 425, descendo até o 060. Pouso custa no zero. 398, autorizado pouso. Clipe checado. Utilizado o localizador já. Vai, saiu. O localizador já está estabilizado no 754. Sente, com o 754, reporte estabilizado no glide. Vai, reporta. Vai descer aqui 2230, senão vai ficar alto. 3 milhas. Ah, cabeceira 17, e não vai alto. Força aérea no 341, curva esquerda, proa 180. Força aérea no 341, esquerda, proa 180. Controle, Salvador, Batatã 3660, tem informação Lima. Força aérea no 341, desça para 3, correção, 4 mil pés de força aérea. Kenegão no 014, 4 mil pés. 104 mil, Kenegão 1014. Controle Gol 9777, 2500. Altareza 2230, chame torre 1 na noite, 16:30. 16:30. Controle TAM 3660, com a Lima, para descida. Força aérea 1351, desça para 2000 pés. 51, descendo para 2000 pés. Ativo, 1351, velocidade de casa. 200.